Nissan M625, tá cruzando uma centena. Autoriza o presente voar Nissan, M625. 25, aguarde, quase na sua com Recife. Sempre gradando, tá aguardando grato o M625. Olhe Salvador, bom dia, azul 4299 de Colônia da El. 4299, contato radar, subou 340, saída da El, pode voar Leda na presente. Seguinte, 340 e vai voar Leda na presente, 4299. Com a aeródromo à vista, o chalé 6311. O chalé 6311, chame 12 na noite, 36. 18:30 até já. Uno 0722, 2000 pés, 1020, livre da restrição de ITAP, está autorizado a LS X-Ray. 2000 pés, 1020 X-Ray, Uno 0722. Romo 605, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da Cessuna 0, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 020, bom dia. 50. São 3859, coordenando que equipe de solo, para guardar tráfego, o Boeing 737 da Gol passar retaguarda, pode iniciar seu pushback, chame para o táxi, então 3859. A passagem do Boeing da Gol a retaguarda está autorizado, chama táxi, então 3859. Entendido, certo. Quero do M63, chame Recife, 125, 1, alternam 3325. Recife 2, 2, 1, no passe 3, autorizado, chame táxi. Camará. bom dia, o Chalé 63 no 1, livrou na sua escuta. Chalé 63 no 1, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 631. Salvador, tá 3304, haveria alguma possibilidade de mandar pro Antielefa, senhor? 304 pro Antielefa, autorizado. Elefa na presente, 3304, graças. TAM 3859, autorizado o táxi via Pátio Índia, considera chama torre 118 decimal 6. O ajuste de altímetro no 020, poderia confirmar a autonomia? Autonomia. Ajuste no 020, autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera chama torre 1862, 3859. Gente, grato, TAM. Sou 35221 para o táxi, 56 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. Controle muito, bom dia, Chanela, 6312. Mochiné 6312, contato radar, subou 350, saída PUC. 350 PUC, Mochiné 6312. Após a passagem do tráfego, Pátio ONU, Índia. Ponto de espera, chama a torre 5221. Siga Lima, Vitor Delta. Gente, é... agora de cópia. Esta Juliette 6319. Gente, o Chalé 6319, fica atento ao ATR da Passaredo, correção da trip, queira passar a faixa central após autorizado ingressar na Juliette, posição 03. 51, alterna 3325. Chamar a equipe 251, alterna 3325, azul 4299. Gol 1888, 2000 pés, 1020 livre elétrico. 6312, livre desvios após o Ojamo. Após o Ojamo, o 6312. Na 3304, chame Recife em 1260, alterno 288. 260, 1288, obrigado. Salvador, gol 605. 605, contato radar, subou 360, Nadael. Então 360 no perfil da Dael, gol 605. Essa é 29, tá no 02, pronto, cópia. Não sente mais ideia. Solo Salvador, o Papa Romeu Serra Bravo Mike no Pátio 3 com a Juliette para a cópia, Belo Horizonte 280. Serra Bravo Mike, número 2, cópia. Número 2 para a cópia, Serra Bravo Mike. O RJ-6729 autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 1-0 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo 1-6, após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5512. 6729, sou autorizado para Guarulhos, 5360, saída da EL, Leda D, peso voo no meia, travo até o tubo triple, ponto de via rota. Decola da 10, controle 1208 e o transponder 5512. Objeto 6729, protegimento correto, estamos com o estiver de funcionamento. Formará 6729. O Serra Bravo Hotel poderia confirmar a parte de pista que decola? Sobre pro Serra Bravo Mike? Afirmo, Serra Bravo Mike. Decola da 1-0. Quer poderia confirmar a parte que se encontra? Pátio 3, em frente ao terminal de carga. Sente autorizado Belo Horizonte, nível de voo 280, decola da 1-0 com curva direita na saída da Leda Trilli, onde intercepta o peso 1-6. O controle 1-20 decimal 8 e o transponder 5436. Para Belo Horizonte, 280, decola da pista 10 com curva direita, saída da Euleta, onde intercepta o peso 1-6, o controle 1208, transponder 5436, Serra Bravo Mike. O Serra Bravo Mike, após Leda, voa Bridge, onde intercepta o peso 1-6. Após Leda, Bridge, onde intercepta o peso 1-6, Serra Bravo Mike. Sim, estamos pronto por tiver questionamento. Já pronto, Serra Bravo Mike. Nova Salvador, 072, visão na parte de o voo 1072, autorizado Fox via Alfa Índia, posição 01. Alfa Índia para 01, 0072. Voo 1072, apenas certificando Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 0072. Solo, Serra Bravo Mike no terminal 3 para o acionamento. Serra Bravo Mike, direcionar, chama o prototáxi. Sim, Serra Bravo. Salvador, 3859, bom dia. Passando 2300 pés na Arbor. Bom dia, 3859, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. 360, Arbor, 3859. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia. Prossiga via litoral na Parundino, Guardião 07. Panema 3-1-2, chame o centro Recife em 1-2-6-85, alterno 1-2-5-4-5. Panema 3-1-2, Recife 1-2-6-85, alterno 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5. Bom dia, senhor, obrigado. Obrigado. Bom dia. Cidadão, com o Cavalete, Salvador, 1-8-8-8. 1-8-8-8, Chame Torres, Salvador, em 1-8-6. 8-6, até. Até. Salvador, Papa Romeu, Serra Bravo Mike, no Pátio 3, acionado, está com 4 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando com o Kings, está pronto para o táxi. Bom dia. Bom dia. Pessoal 6, o exército é o 39020. Fique apenas atento ao Boeing da Gol, ingressando na posição 01, no Pátio 1. Pátio Índia, monitora 11860, atenta ao Boeing da Gol, Serra Bravo Mike, zero táxi. 200 na A, após A, boa direto conquista, está livre da restrição, senhor? Afirmativo, trip 5221. Livre da restrição, 5221. Guardião 0, sai na trave conhecida no setor, frequência livre. Muda para 18-0 agora, o senhor Bravo Mike. Bravo Mike. 18-0, a torre. 1-8, decimal 6, senhor Bravo Mike. 6, obrigado. Gol 1888, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette para 06, gol 1888. Torre Salvador, bom dia, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, contato radar 350, sai da Puca. Ok, 350 na Puca, Lima Vitor Delta. Leão Serra Serra, prossiga. Estava antena 710 com destino a Mata de São João, acionar 0142, na sua escuta. Sumos Madro Pouso, Leão Serra Serra. Dá presente mais 10 minutos, senhora, e ciente da área proibida. Sente, hora certa, 1235, pouso 1245. Afirma. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu Serra Bravo Mike. Papa Romeu Serra Bravo Mike, contato radar 280, saída da EL, após 2000, curva direita, rua Lida. Após 2000, curva direita, Lida, 280, Serra Bravo Mike. Salvador, informação Kilo, 35414, muito bom dia. 4 passando Coral, contato radar, vou na proa de Mari para chegar na Mari. Chegar na Mari, 5414. Na presente, vou Itaque. Na presente, vou Itaque 5414. Vou melhorar, vou Ituna 5414. Ituna, muito obrigado. Controle, o Serra Bravo Mike, posso voar a bridge? Arrisca na área do centro, Serra Bravo Mike, pode voar Leda. Leda, obrigado, Serra Bravo Mike. Agora 2000 pés, 1020. 2000, 1020. Autorizado para assistir extremamente, é um ponto táxi. Fala pro táxi 2216. Fala, Lutão, 2073, autorização positiva. 2073, minha informação aqui, logo de cópia. Lima, Vitor Delta, chame Recife, 1-2685. Foram 2685, obrigado pelo serviço, até a volta.